DJ Guina. Fala com o trem, fala. Fala com o trem, fala. Fala com o trem, fala. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Vai, Guina, barulha. É você que barulha, tá? Tomou a favela de ponta a ponta. Tem que respeitar, porra. Então vai, então vai, então vai, então vai, então vai, então vai, então vai. Trava na vinha, acabou da puta. Quando ela tá louca, ela fica abusada. Vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa. Trava na vinha, acabou da puta. Quando ela tá louca, ela fica abusada. Trava na vinha, acabou da puta. Quando ela tá louca, ela fica abusada. Vai, senta, toma, senta, toma, senta, toma, senta, vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa. Trava na vinha, acabou da puta. Quando ela tá louca, ela fica abusada. Trava na vinha, acabou da puta. Quando ela tá louca, ela fica abusada. Vai, senta. Relaxa, vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa, vai, senta, relaxa. Trava na vinha, acabou da puta. Quando ela tá louca, ela fica abusada. Trava na vinha, acabou da puta. Quando ela tá louca, ela fica abusada. Vai, tá na piroca, sei que você adora. Te chamo de gostosa. Tá na piroca, sei que você adora. Te chamo de gostosa. E você gosta, então por nós marola o tempo passa. Nós rola mais senta. E você gosta, então por nós marola o tempo passa. Nós balou. Vai! Água colorida, eu bebo. Piranhona, eu como sem medo. Água colorida, eu bebo. Piranha, piranha, eu como sem medo. Água colorida, eu bebo. Piranhona, eu como sem medo. Água colorida, eu bebo. Piranha, piranha, eu como sem medo. Água colorida, eu bebo. Toma tapa piranha, toma tapa piranha, vai, vai, a lenda pro santo, vai, toma tapa piranha, toma tapa piranha, toma tapa piranha, vai, vai, a lenda pro santo, toma tapa piranha, toma tapa piranha, toma tapa piranha, vai, vai, a lenda pro santo. Vai, Guina, barulha, é você que barulha, tá? Como a cabela de ponta a ponta. Fala com o trem, 24 por 48, vai favela, vai tocar.